Arara FM. Toca o seu sucesso. 100,1. Piuara FM. Piuara FM. FM. Essa é a rádio. Oi, Lutágua Parque Hotel. Sua melhor área de lazer é aqui em Caraúbas, Rio Grande do Norte. É banho, sai rodada. Bora, Givago Barreto. Bora, Eugênio. Só basta uma dose pra querer ligar, falar umas besteiras, pedir pra voltar. Ai, que vontade de beijar sua boca. Tô alcoolizado, cheio de saudade, a mente brigando com o coração. Tô indeciso se ligo ou não. Eu vou ligar, porra nenhuma, eu vou ligar meu paredão, pra as novinhas descer, descer do chão. Eu vou ligar, porra nenhuma, eu vou ligar meu paredão, aumentando o som pra não ouvir o coração. Eu vou ligar, porra, nenhuma, pra as novinhas descer, descer no chão. Eu vou ligar, porra, nenhuma, eu vou ligar meu paredão, tô aumentando o som pra não ouvir o coração. Moça Florzinha, alô Tio Rio, paredão do Fogadinho, alô Netinho, mais um Júlio Palmares. Só basta uma dose pra querer ligar, falar umas besteiras, pedir pra voltar. Ai, que vontade de beijar sua boca. Tô alcoolizado, cheio de saudade, a mente brigando com o coração. Tô indeciso, se ligo ou não. Repertório Carnaval 2021, velho. Ano que vem eu toco tudo. Respeita o meu bloco. Vai, tira o CD. Alô, meus amigos, alô, Daniela, alô, Gustavo. 100,1. Piuar FM. Piuar FM. FM. Essa é a rádio. Que tudo mais, mas quem? Arara FM. Ligou, é só sucesso. Que é verdade que só quem é visto lembrado disso você já sabe, né? Nós temos os melhores e maiores vantagens para você que quer anunciar na mídia e ser muito, mas muito bem lembrado pelos seus clientes. Anunciando no rádio, seus clientes são diretamente impactados com a sua marca, com seu produto e suas vendas só tendem a crescer. O rádio é o veículo que leva seus clientes até o seu produto e, além disso, o rádio está presente em todos os lares. Rádio Piuara, 100,1 FM, Porto Grande. E em Santana, você tem a Rádio Tarumã, 104,3 FM. Rádio Jovem, 92,3 FM. Viu só? Venha para o rádio e seja um sucesso de vendas absoluto. Entre em contato agora mesmo com o nosso setor comercial. 991-880626 ou 991-437948. Tô pensando em me mudar daqui, me jogar aí pro lado de lá. Aonde tem fatura, onde tem estrutura e tá tendo dinheiro pra gastar. Eu sonhei que a favela tava linda, que sonho difícil de realizar. Tá difícil, né? Mas eu vou com fé, sei que isso um dia vai passar. Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar. Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar.